Essa aqui vai especialmente pra Selma. Um beijo, minha loura. E a para os demais corações apaixonados, né, Gustavo? Essa aí, ó, pra tocar fundo no coração. E quantas vezes eu pensei você aqui comigo, e noite em claro, madrugada sem estar contigo. Já não tenho mais limites porque amo o que faço com minha vida e nossos planos. Eu pensei que nosso amor era pra sempre. Queria voltar no tempo e viver em paz, relembrar momentos juntos de anos atrás. Já não tenho mais limites porque amo o que faço com minha vida e nossos planos. Eu pensei que o nosso amor era pra sempre. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que nosso amor nunca pode acabar. E ouvi a minha canção, senti tocar teu coração. E aí, Selma? Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que o romance vai continuar. Te juro, amor, que eu vou estar contigo. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que nosso amor nunca pode acabar. Ouvi a minha canção, senti tocar teu coração. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que o romance vai continuar. O amor, que eu vou estar contigo. E essa aqui vai pra tocar fundo no coração dessa galera, Mel. Esse é o Meloura, beijo da dupla dinâmica do Brega. Sandrinha, meu amor. Essa galera que acompanha a gente já há muito tempo, né, Gustavo? Queria voltar no tempo e viver em paz, relembrar momentos juntos de anos atrás. Já não tenho mais limites porque amo o que faço com minha vida e nossos planos. Eu pensei que nosso amor era pra sempre. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que nosso amor nunca pode acabar. Não. Ouvi a minha canção, senti tocar teu coração. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que o romance vai continuar. Te juro, amor, que eu vou estar aqui no Ver o Peso com todos vocês aqui assim, ó. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que nosso amor nunca pode acabar. E ouvi a minha canção, senti tocar teu coração. Porque não pensa mais um pouco e diz que quer voltar? Diz pra mim que o romance vai continuar. Te juro, Verop, eu quero estar contigo. Sempre aqui com você no Veropa. Pensa mais um pouco, Gustavo, e volta pra mim. Volto sempre.